só preciso da conexão. De olho é fogo, baby, sentimento na pressão. O amor é escolha, mirar no certo. Desvia da treta, não vai pro escuro. Coração no teto, mas no peito é perto. Ponto cego, aqui não juro. Muitos escolhem no escuro, sem ver, sem sentir. Eu te pego seguro, te ensino a existir. Confundem paixão, tentam prosseguir. Mas amor não é assim, baby, amor não é assim. Chega perto, cola no meu corpo, vicia no meu calor. Te mostro cada porto, baby, sem pudor. O amor não é confuso, o amor não é confusão. Quando sentimos, baby, é só conexão. Suor no seu corpo desliza escorregadio. Nossa cama é piscina, no prazer a mil, frio não tem espaço. Te faço meu vício, meu perigo. Você arranha meu peito, eu puxo teu cabelo. Falo que sentiu, me mostra teu anelo. Nosso amor não é confusão. No calor da pele, somos vulcão em erupção. Nosso amor não é confusão. No calor da pele, somos vulcão em erupção. Então me queima, que eu te queimo também. Amor não é confusão. Demãos dadas na praia, pés queimando na areia. Sem vergonha, sem freio, teu sorriso me queima. Peço iFood, teu lanche favorito. Coca-Cola, filme bonito. Indo e curtindo infinito.